2010, um ano que a todos venho perguntar: os protestantes do Senhor onde foram parar? Contra o vento de heresias entregava suas vidas, combater o bom combate com a santidade, como John Bunyan, exemplo de um puro cristão, ganhando almas com sua vida inteira na prisão. Um exemplo de fé para muitos que estão ouvindo, quem nunca leu e ouviu falar do peregrino. E dos que estão aí hoje, o que eu posso dizer? Será que estão dispostos todos eles a morrer em favor do evangelho puro e verdadeiro? Se preocupar mais com as almas do que o dinheiro. Sobre o que Pedro falou, onde vamos ficar? De que lado cristão você quer se enquadrar? Do bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, ou do mercenário que faz comércio de fé com seu império? Senhor, ajude esse povo a acreditar que só há para eles um Deus, que por amor entregou o seu filho para salvar os perdidos seus. Senhor, ajude esse povo a acreditar que só há para eles um Deus, e tem coragem a seus servos a pregar só evangelho do reino inteiro. Obrigado, Senhor, por ter ajudado a que esse pecador. O tempo passou, mas minha fé jamais se esfriou. Não como Israel, que um dia estava assolado por servir outros deuses e também aos seus pecados. É difícil dizer a vocês esse meu relato. Ver muitos hoje seguirem assim os mesmos passos, de volta ao Egito, fabricando para si seus próprios ídolos, escarnecendo na fé como desculpa para se manter em pé. Desperta, meu povo, porque a sua alma clama por socorro. Buscar primeiro o Senhor, não por interesse, mas por amor. Porque a vida nessa terra, ela é passageira. Ainda a salvação, mas a entrada é pela porta estreita. Aos pregadores do evangelho, aos brasileiros, pode ser exemplo para aqui e para os estrangeiros, para não escutar aquilo que um dia Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, porque nunca eu vos conheci. Senhor, ajude esse povo a acreditar que só há para eles um Deus, que por amor entregou o seu filho para salvar os perdidos seus. Senhor, ajude esse povo a acreditar que só há para eles um Deus, e tu encoraja seus servos a pregar só o evangelho do reino inteiro. Cê diz que é crente, então levanta e vai. Sai do banco, se revestir, porque o mundo está te esperando. A ordem é ir te pregar o evangelho a toda criatura. Ei, crente, o caso é sério. Fala em mistério, reteté é cheio de poder, mas no evangelismo, ei, crente, cadê você? Quando Jesus voltar, ele vai te perguntar: cadê as almas que eu pedi pra você buscar? E aí? Vai dar uma rachada de Pentecoste na cara de Jesus? Ô, irmão, eu venho de uma igreja pentecostal. Eu sei o valor de ser um pentecostal, mas a primícia é: vai, prega o evangelho a toda criatura. A minha oração é: Deus, dá coragem a esse povo, Senhor. Dê coragem ao seu servo, Pai. Há muitas pessoas perecendo no mundo, Senhor, em nome de Jesus. E dê coragem a seus servos a pregar só o evangelho do reino inteiro. Senhor, ajude esse povo a acreditar que só há para eles um Deus, que por amor entregou o seu filho para salvar os perdidos seus. Senhor, ajude esse povo a acreditar que só há para eles um Deus, e tu encoraja seus servos a pregar só o evangelho do reino inteiro.